Folha sabiá tem azulão. Rosinha, lá brincando, pipira lhe beliscou. O dedo inchava, ela chorava. Ai, ai, ai, dor. O que é, menina? Foi a pipira do mané que beliscou. O que é, menina? Foi a pipira de mané que beliscou. Já vi, menina, da carne reimosa, pipira do pico venenoso, deixou todo mundo em alvoroço. Que a menina tá inchando do dedo até o pé do pescoço. E a menina tá inchando do dedo até o pé do pescoço. Duvia disso lá no bacabal, ninguém pode ver o trem engordando. Censura, ai meu Deus, que é um horror. Fica o povo comentando, mais um que a pipira beliscou. E tu também tá engordando, mais uma que a pipira beliscou. E tu também tá engordando, mais uma que a pipira beliscou. Mais uma que a pipira beliscou. E tu também tá engordando. Ó, oh, engordando os outros. Mais uma que a pipira beliscou. Ixi, engordando. Mais uma que a pipira beliscou. E tu também. Ei. Mais uma que a pipira. E tu ai também. Mais uma que a pipira beliscou.